estavas tu quando eu fundava a terra. Se tens inteligência, faz-me saber onde estavas tu quando eu fiz o mar. E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Dei luz pro Orion, produzi constelações. Quando os meus filhos jubilavam e cantavam ao meu nome, quem guia a ursa? Com todos os seus filhos, quem fez casa pra luz? Sou Jesus. Na Galileia estava no mundo muito feliz, estava tão contente por tudo que fiz. Me deram uma cruz, foi a minha recompensa. Mas tudo o que fiz valeu a pena. Me deram uma cruz, foi a minha recompensa. Mas tudo o que fiz valeu a pena.